ursos adoram pó. Pó, pó, como eu te amo, pó. Se é pra ficar bem sujo, digo que eu sou o maior. Mas se eu me sujar, eu sei é bem melhor. Um banho eu vou tomar. Limpar, eu só quero me limpar. Da cabeça aos pés, vou lavar meu corpo todo bem cheiroso. Eu vou ficar limpinho e cheiroso. Aí eu dou um pulo na lama só pra variar. De novo me sujar. E agora, mágica, pego a água, a poeira, misturo. E o que é que eu tenho? Lama, lama faz você sorrir. Você fica lameado e vai se divertir. Mas se a lama já secou, melhor parar. Hora de se lavar. Um, dois, vou me lavar depois. Mas como é bom se sujar e lavar. Brinco com a lama depois, vou me limpar. De um lado pro outro eu vou pular. Ei, vamos brincar, não quer vir? Vamos lá, tem lugar pra todos. Ei, alguém por acaso quer se encher de lama? Vem brincar!